Bem-vindos a mais um Paper Masters, eu sou o Eric. Eu achei que era o Tweepville, eu sou o Magari. Eu achei que era o Tweepcast e eu sou o Maurício. E muito bem, e hoje nós estamos aqui com o pessoal do site Aracnofan. Obrigado por terem aceitado o convite de participar aqui com a gente hoje. A gente já começou fazendo jabá, né? É, vamos fazer jabá. Não precisa pagar pra gente não, pessoal. É bom que a gente lança nos dois lugares. Nós estamos aqui hoje para fazer um podcast sobre Homem-Aranha, um personagem que a gente não manja muito, mas a gente nem gosta tanto, né, também. Mas a gente acabou, já que no dia 10 de agosto é comemorado lá o lançamento da Amazing Fantasy 15, que foi a primeira revista do personagem. Eric. A gente vai estar fazendo esse podcast no dia 7, né, que é a sexta, dia 10 é segunda-feira. A gente está fazendo esse podcast na sexta-feira anterior aqui para falar um pouquinho sobre o personagem. Né? Ah. E lembrando que no dia 1º desse mês também é comemorado o Spider-Man Day, né? Em comemoração aí ao mês de lançamento, né, Eric? Exatamente. É, tá certo. Mas vamos lá. Tá, então antes de seguir pra falar do Homem-Aranha, só esclarecendo um pouco, né? Só esclarecendo que o Homem-Aranha vai ser cancelado agora. Não cancelado igual o pessoal da internet faz. Vai parar de sair, porque a gente fez o podcast sobre Chaves e parou de sair. Chaves. Saiu do ar. É verdade, né? A gente fez um podcast pra comemorar a saída do personagem. É praticamente isso. É tipo um Death Note, né? Só que em podcast. Coitado do Sonic e do Donald. Ah, o Sonic já acabou faz tempo, coitado. Então, boato que o Aranha também já acabou faz tempo, né? Então, tem razão. Só pra esclarecer... A gente, o Magari, o Maurício e eu, nós fazemos parte também do site Aracnofan, que é justamente um site sobre Homem-Aranha, e hoje nós estamos aqui no Paper Masters para falar de Homem-Aranha, né? Por isso que eles citaram aí. Deve ser um site novo, né? Porque não tem muita coisa para falar de um só personagem. Não dá para render. Ah. E lá nem sei se lá tem podcast, né? Porque é impossível fazer muito podcast. Exatamente. Mas o Aracnofan hoje ele tem mais de 700 podcasts sobre o Homem-Aranha. E a gente resolveu já, né, comemorando essa data aí, a gente resolveu aqui no Paper Masters dedicar um programa para falar do personagem, né? Então, a gente não está com foco de Aracnofan, de Tweepview, Tweepcast e Tweepview Classics, que são os três podcasts que tem lá. A gente tá com foco aqui que é um programa básico sobre o Homem-Aranha, né? Pra quem já conhece o personagem, relembrar algumas coisas e ter aquela nostalgia e tal. E pra quem não conhece, pode... Quer dizer, não conhece assim, né? Sabe quem é, mas não sabe muito sobre o personagem, vai acabar aprendendo um pouquinho mais, né? Inclusive, queria agradecer por ter me lembrado aí a data de 10 de agosto, que também é a data de aniversário de uma amiga minha. Aí se eu esquecer, você deve ficar chateado. É que eu lembro que uma vez eu zoei ela que era aniversário dela do Homem-Aranha, porque ela é fã de Homem de Ferro. Aí faz sentido. Aí eu peguei e zoei com ela e eu sei que tava chegando o aniversário dela e eu não lembrava que dia. Aí você falou, lembrei, tudo certo. Podemos seguir. Então, assim, já que eu comentei aqui, né? O Homem-Aranha é um personagem de quadrinhos que surgiu numa revista chamada Amazing Fantasy, número 15, lá em agosto. De 1962. Agosto? O pessoal tá falando dessa questão do agosto porque as revistas dos Estados Unidos, elas têm uma característica que ela vem com a data impressa na capa, que é a data que a revista vai ser retirada da banca. Então, normalmente, uma revista em quadrinho, ela tem se ela chega na banca em janeiro, a data que vem na capa é março, que ela fica 2 meses lá. Então, na verdade, o Homem-Aranha estreou em junho. Né? Só que como meio que foi padronizado comemorar esse aniversário dele em agosto, que é a data que tá na capa da revista. Ah, fica a gosto aí dos leitores. Exatamente. Mas enfim, ele foi criado pelo Stan Lee, que era o roteirista, e o Steve Ditko, né, que era o desenhista da revista. E basicamente essa revista Amazing Fantasy 15, ela era uma revista que tinha histórias de monstros, histórias de mistério, né, essas coisas assim. E ela, a revista ia ser cancelada no número 15, eles falaram assim, vocês estão com essa ideia maluca de um adolescente picado por uma aranha? Isso nunca vai dar certo, pode publicar aí, a revista vai ser cancelada mesmo, né? Ninguém vai lembrar dela na semana que vem mesmo. O Stan Lee sempre falou em entrevistas essas coisas que na época, quando ele criou o personagem, o editor-chefe dele, que eu não vou lembrar agora quem que é, pegou e falou assim, não, você era tá maluco. Goodman. Era o Martin era, Goodman, eu acho. Era o tio, o cunhado dele. Era o cunhado, eu acho. Falou assim, não, você tá louco publicar um herói com o nome Homem-Aranha? As pessoas não gostam de aranha, as pessoas matam ela, tipo, sei lá, um homem barata, ninguém gosta de aranha. E ele ainda é um adolescente, quem quer ver um herói adolescente? Todo mundo quer ver o herói adulto lá, tipo... Adolescente é no máximo o sidekick, o ajudante, o que vai se vestir de roupa colorida enquanto o herói se veste de negro pra se camuflar e quem leva o tiro é o tá todo colorido lá. Quem leva o pé de cabra e... O Stan apareceu com essa ideia, né? Um tempo antes, acabou não sendo publicado. Aí ele foi insistindo, até que o cara falou lá, o Goodman falou: ah, já que você tá insistindo tanto, publica lá na Amazing Fantasy mesmo, vai ser cancelada. E ele fica como tapa-buraco aí. A Amazing Fantasy, ela já tava enfrentando problemas lá de cancelamento, ela já tinha mudado de nome antes, ela era a Amazing Adventures, aí mudou pra Amazing Adult Fantasy, né, pra não, a revista mais adulta, não sei o quê. Aí na edição 15 ela voltou a ser só, ela virou só Amazing Fantasy porque o público mais novo falava que era esquisito comprar uma revista escrito adulto na capa e tal. Enfim, a revista tava de mal a pior, ela foi cancelada, realmente. E aí passaram-se alguns meses, uns 2 meses lá, eles viram os números de venda, né? E eu acho que no mesmo ano, em 60, não, em 63, não, 63, a Amazing, que era Adventures, depois virou Adult Fantasy, depois Fantasy, virou Amazing Spider-Man, né? Que era a revista oficial do Homem-Aranha, que existe até hoje, né? Sim, já depois tá no número disso, 800 e tanto. Postou uma fotinho lá com o meme, o início de um sonho, deu tudo certo. Ou não. E o Magarin comentou, né, de ser um personagem adolescente e tal. E realmente o Homem-Aranha, quando ele foi criado, ele era um personagem muito diferente dos outros que existiam na época, né? Normalmente. Ainda bem que isso já mudou, porque na época ele era adolescente. É, hoje, na parte cinematográfica. Não só na parte cinematográfica. Tem um detalhe aqui que, pra gente que grava podcast no Aracnofan há 10 anos praticamente, é muito difícil a gente não fazer referências a coisas do Aracnofan. Então, se vocês não entenderem algo, a gente vai tentar deixar claro, mas pode acontecer. Bom, e aí ele era um personagem diferente porque, assim, o herói normalmente ele era aquele símbolo de... Ele era praticamente um deus, né? É tipo o Super-Homem, sabe? Assim, o cara é perfeito e tal. Não erra. Não. Isso, ou então um Batman da vida, por exemplo, que na época ele era um pouco diferente do Batman que a gente tem hoje, né? Ele não era tão sombrio assim e tal, mas ele era aquele cara detetive que resolvia o crime e prendia o vilão sem problema algum, né? E ainda era rico. É, e se tinha algum problema, era o Robin que causava. E a Marvel, nos anos 60, a editora Marvel, né? Ela, em 1961, eles entraram nessa onda dos super-heróis, né? Vamos dizer assim. Não que antes já tinha. Na época da Segunda Guerra, tinha Namor, Capitão América e tal. Ah, sempre teve as coisas. Mas não era muito Noir forte, também, né? Era um pouco diferente, tanto que assim, não o gênero... Não era super-herói, eram heróis. Exato, E aí assim, a DC, ela tinha essa carreira, entre aspas, nos super-heróis, não só ela, né? Tinham várias outras editoras, mas a DC era mais famosa, saiu comprando as outras editoras e anexando os super-heróis delas e tal. Enfim, a DC, ela tinha... Eu não sei se nessa época já era a Liga da Justiça, eu acho que tinha, né? A Liga da Justiça nessa época aí, no início dos anos 60. Já, ela... Tanto que é pra criar o quarteto, dizem isso. As línguas que eles se inspiraram na liga, fazer uma equipe de heróis. Eu queria chegar justamente aí, que assim, a Marvel, pra tentar entrar nessa área, né, de super-heróis assim, ela, baseada nisso que tinha da Liga da Justiça, eles encomendaram o Stan Lee, né, ó, faz aí um grupo de heróis, e eles criaram o Quarteto Fantástico, né, que não é exatamente... Eu tô falando do Quarteto Fantástico só pra... Eu vou chegar num ponto aqui, né? O Quarteto Fantástico, ele não era aquele grupo perfeito de super-heróis, né? Era um cara que virava pedra que não queria ser. Era um menino encrenqueiro. Era um casal que... O menino que era cabeça quente, depois ficou o corpo todo quente. tipo isso. Então, assim, era uma família cheia de problemas. E isso acabou virando uma marca da Marvel, que ela... humanizou um pouco mais os personagens, né? Então, assim, o primeiro foi o Quarteto, eu acho que na sequência veio o Hulk, que era bem diferente do Hulk que a gente tem hoje, mas era um personagem meio monstro, né? Ele não conseguia controlar direito. E aí... Era o que é pro médico e o monstro. Do cara que era o médico e depois virou um monstro. É, e aí eu tô falando isso tudo só pra chegar no ponto do Homem-Aranha, né? Que ele era um herói adolescente, sem dinheiro, que era, tipo, o nerd da turma, que ninguém dava bola pro cara. Tal. Ele era, tipo, o... A representação do público-alvo da Marvel nas histórias dele. Era tipo não, isso mesmo. Não só da Marvel, né? De que lia os quadrinhos. Sim, sim. Não, e tanto que o público se identificou de uma forma gigantesca, que virou automaticamente a revista mais vendida da Marvel, né? Então, a revista do Homem-Aranha, ela... Não posso falar sempre, mas na maior parte do tempo ela é a revista mais vendida, né? Mais lucrativa, né? Da Marvel, assim. Justamente por causa dessa identificação com o personagem, né? É, e com o tempo, vamos avançar bastante no tempo, chegou num ponto, assim, que hoje o Aranha é uma das caras da Marvel, né? Um dos símbolos ali, do mesmo jeito que o Mickey é o símbolo da Disney, ele é um dos símbolos da Marvel. É que hoje a gente tem muitos heróis aí que... entraram nesse patamar, tipo um Homem de Ferro aí alavancado pelos filmes, mas dá pra dizer tranquilamente que o Homem-Aranha é um dos carro-chefes e símbolo da Marvel. Sim, sim, exatamente. A Liga da Justiça é de 1960, primeira edição. 60, então foi justamente isso, saiu em 1960, aí a Marvel, pra reagir, vamos dizer assim, criou o Quarteto Fantástico. Que não era exatamente uma Liga da Justiça, né? Os Vingadores, vamos dizer assim, foi meio que a Liga da Justiça da Marvel. Mas assim, nos anos 60, ali nesse início, de 61 até 64, mais ou menos, surgiram esses principais personagens, assim, todos tinham algum problema, né? Demolidor, era cego, né? O Homem de Ferro tinha problema com bebida. Coração, mas não, era mais coração. Era coração no início, né? Bebida foi mais pra frente. Enfim, todos tinham alguma coisa, né? Enfim. Vamos falar do Homem-Aranha aqui, né? Quais são as características... Como que o Aranha ganhou poder nas revistas, né? Se a gente for fazer um paralelo... Ah, ele foi escolhido lá por uma força totêmica espiritual da Aranha. E por isso... Não, caiu uma nave com o último sobrevivente do planeta Aranha e... Na época ali dos anos 60, a tensão de guerra nuclear era muito alta, né? Então, assim, todos os heróis da Marvel meio que tinham uma ligação com radiação, né? Tirando o Quarteto Fantástico, mas o Quarteto... Era radiação cósmica. Mas eu ia falar que o Quarteto, por mais que não era radiação nuclear, era outra... Eu posso estar falando termos técnicos totalmente errados, tá? Mas acho que dá pra entender. O Stan Lee fazia isso também, fica tranquilo. Eu ia falar que, assim, a corrida espacial também era uma coisa muito nativa também. Na época, né? Então, assim, o quarteto estava indo pro espaço e aí... E a corrida espacial também era totalmente o contexto da Guerra Fria, né? As duas potências lá disputando quem ia ser o primeiro a conquistar o espaço. Até que os Estados Unidos fez o filme lá pra... Chamou o Kubrick pra dirigir os astronautas. Só faltou o aerolito passando lá. Mas então, assim, tudo ali, todos esses heróis dessa época tinham alguma coisa de radiação, né? Radiação no olho do demolidor. Enfim. O pico do radioativo lá no olho do demolidor deixou cego. A aranha radioativa do aranha, a explosão da bomba atômica lá, que não faz curva no Hulk. As histórias eram mais simples na época, né? Então, se você for pegar pra ler hoje uma história antiga assim, você vai olhando e fala assim, caramba. Tem umas coisas que eles faziam que você fala assim, isso aqui não faz sentido. Mas eram revistas pra criança, né? A liberdade poética. Então, assim, o Homem-Aranha ganhou poderes através da picada de uma aranha radioativa, né? E aí, quais poderes que ele ganhou com isso, né? Ele ficou... pacote Marvel de super-herói, né? Super forte, super resistente. Isso aí todo herói tem, né? Praticamente. Fator de cura. Ele tem uma... Não tem. Ele tem uma cura acelerada, vamos dizer. Ele se recupera rápido, né? Tem um metabolismo rápido. Ele Ele também tem os poderes. Ele se gruda na parede. Exatamente. Na parede. Tem um sentido de aranha, né? Que prevê, teoricamente, prevê de um perigo imediato. Mas nessas histórias antigas, servia até pra ler pedaço de papel queimado, né? Isso acontece nas histórias. É. Todos. Em todo lugar, o sentido de aranha servia. O roteirista fala, putz, o que a gente vai fazer aqui? Não sei o que fazer. Eu já sei, sentido de aranha. É. Sentido de aranha, na verdade, é um poder do roteirista, né? É. Funciona do jeito que ele quiser. É, a ideia, assim, a ideia oficial do sentido de aranha é que, assim, se tem algum perigo iminente pra atingir o personagem, alguma coisa assim, ele consegue perceber um pouco antes e desvia, né? Só que as histórias realmente tinham muita coisa disso, né? Tem uma hora que ele chega numa cidade e fala assim, meu sentido de aranha diz que o vilão está em algum lugar dessa cidade. Só que tiver um radar... Não faz sentido. Mas, enfim, ele tem um sentido de aranha. É... que mais que ele... De principal, que ele é rápido pra caramba, né? É agilidade, né? É agilidade, tá? Agilidade de uma aranha. É, e ele consegue. Ele adquiriu bastante um equilíbrio, assim, né? Uma coisa que a gente vê bastante nessas histórias iniciais é que ele não saía tanto se balançando pela teia, mas ele disparava a teia assim entre um prédio e outro e se equilibrava, assim, entre elas como se fosse uma corda bamba. Sim, sim, é verdade. O Demolidor também fazia isso, de olhos fechados ainda. Mesmo de olho aberto, ele tava de olho. Bom, é. E além disso, né? Eu acho que o que soma nisso tudo é que assim, o Peter era um cara muito inteligente, né? Então, o Homem-Aranha originalmente, ele não lança teia, né? Ele criou um dispositivo e criou uma teia para ser lançada através desse dispositivo, né? Que é algo que tem no filme. Que tem no Amazing no Novos. No, isso. No MCU. Exatamente, o Amazing aqui do Brasil virou espetacular, né? É, e nos atuais ele usa o lançador de teia, né? Não é a teia orgânica, igual é aquela dos filmes dos anos 2000, ali no início dos anos 2000, do Sam Raimi. Bom, e aí, assim, uma coisa que diferenciava muito o Homem-Aranha, né? A gente já falou desses detalhes, mas assim, nas histórias a gente vê muito problema pessoal do Peter, né? Sim, sim. É, a vida dele se misturava muito com a vida de herói, né? E uma acabava influenciando a outra. Tanto que em diversas situações, assim, ele tá lá saindo com a namoradinha dele ali da história e ele tem que pegar e sumir do nada porque ele ficou sabendo que em algum outro lugar lá na cidade o vilão tava atacando. Daí, tipo, chegava no dia seguinte, ele ia lá pedir desculpa pra mina, ela não queria nem olhar na cara dele. Outras coisas também, tipo, ele precisava ganhar dinheiro de alguma forma, mas não conseguia arranjar um trabalho fixo porque... Ele precisava estar livre pra ir lá enfrentar o vilão quando precisasse. É, e da mesma forma, tipo, a vida pessoal dele já interferiu na vida de herói. É, eu lembro, ainda nessas histórias iniciais aí dos anos 60, tem uma edição lá que ele tá lutando contra o Duende Verde numa festa lá, de uma galera assistindo. Assistindo não, né? Que o Duende Verde invadiu, eles não tinham opção de você ficar lá. E daí, no meio da confusão toda, ele ouve ali que a tia dele foi para no hospital e estavam procurando o Peter, que ele tava ali na festa também. Ele pega e abandona, sai correndo ali para ver o que aconteceu com a tia dele. E daí no dia seguinte o jornal publica: Homem-Aranha é um covarde, deixou a mercê do Duende Verde. Não, e isso era uma coisa bem marcante, né? Assim, eu conheci o personagem muito tempo depois. Quando eu conheci ele já tava casado e tal. Só que isso era... Eu conheci, assim, nas revistas que eu falo, né? E foi no final dos anos 90. E mesmo assim eu achava muito legal, porque ele tinha os problemas ali ainda com a tia dele, que sempre foi doente e tal. Tinha as questões do casamento e tal. Eu achava isso... Era bem mais humano, né? Vamos dizer assim, o personagem. E claro que vários outros depois, inclusive os da DC que a gente citou, eles foram sendo humanizados, né? Então, hoje em dia é mais comum ter essas coisas. Mas nesse início ali, nos anos 60, era muito diferente. É, e isso contribui... A gente falou aí no começo que logo que ele foi lançado, fez um sucesso porque o público ali... É, meio infanto-juvenil, adolescente, se identificava com o personagem, mas isso foi essencial para manter ele sendo tão cativante assim ao longo das décadas, né? Porque você vai crescendo, pelo menos assim, falando por mim, eu sei que várias pessoas já se identificaram com isso, você vai crescendo, mas você ainda consegue se identificar com o personagem em vários momentos da sua vida, sabe? É, então, por exemplo, você é um adolescente, aí você se sente tímido, aí você lembra, pô, Peter Parker também era tímido, me identifico com isso. Aí você vai crescendo e começa a chegar os boletos pra você pagar. Aí você fala, pô, eu não tô conseguindo pagar a conta do mês e o Peter também não consegue pagar a conta do mês. É o meio o tragicômico, sabe? Vou ter que ir pra não chorar, mas é. Eu acho que é o que manteve o personagem tão relevante assim em todos esses tempos, né? Porque uma criança ali consegue se identificar com ele e um adulto ali, de repente o pai da criança também consegue se identificar em algum aspecto daquele personagem. Então ele consegue atingir diferentes gerações. Exatamente. E assim, o personagem ele foi meio que crescendo junto com os leitores na época lá, né? Então ele começou com 15 anos de idade, né? E aí, tipo, o pessoal foi vendo ele formando na escola, entrando na faculdade. Nesses primeiros anos até, vou dizer até, é o brinco, parra, falo sério, dos anos 2000. Mas vamos dizer, até os anos 2000 ele meio que foi crescendo. O pessoal que começou a ler lá com seus 13, 14, 15 anos junto com o Aranha, como o Maurício falou, conforme o Aranha foi crescendo, progredindo, se formando em faculdade, arrumando emprego, etc., os leitores também foram crescendo também. E é isso que deixa o personagem aí tão identificável. Uhum. Sim, e uma coisa que ajuda bastante também nas histórias assim, do Homem-Aranha, que deixa as histórias mais ricas, né? E claro, como eu disse, né, eles fizeram isso com outros personagens também, mas focando aqui no Homem-Aranha, é justamente o elenco de apoio, né? Os coadjuvantes ali do personagem. A gente tem uns sim, personagens mas... muito legais, né? É, mas não é porque assim, eu sou fã do Aranha, mas o elenco de coadjuvantes do Aranha, eu acho que dá um pau e no elenco de vários outros personagens aí que não costuma ter muito elenco de apoio. Tem dois, três ali só pra fazer número. O Hulk tem a Beth, tem o Rick, tem o General Ross que tá sempre correndo atrás dele. Capitão América teve uns ou dois aí. O Homem de Ferro também tem a Pepper, o Happy e um ou outro aleatório, mas o Aranha teve todo aquele núcleo, aquele universo que muitas vezes a história girava em torno do universo do Aranha, não do personagem em si. É, tem história que, por exemplo, o Homem-Aranha tinha um núcleo da escola, tinha um núcleo lá do Clarim Diário, né, que era o jornal pra onde ele vendia as selfies dele, né? É, exatamente. E tem história que ela gira em torno do filho de um dos repórteres, né, que é o filho do Rob, por exemplo, que o filho dele tá envolvido nos protestos da faculdade em favor do direito dos negros, não sei lá o que e tal, e isso é tipo, o foco principal da história, né? E aí a gente tá falando assim, ó, o Peter tem o relacionamento no Clarim ali com tem o Jameson, né, que todo mundo conhece, que é o editor-chefe, e o Rob, que é um... Tem outros personagens, né? Mas e o Rob? Aí o filho do Rob estava envolvido nos protestos. Ou seja, você vai puxando uma coisa. Um personagem vai puxando uma coisa, que vai puxando outra e tal. E o Peter realmente, né? Ele tinha ali um elenco na escola, né? Que era o Flash Thompson, que tá em todos os filmes que saíram até hoje aí. Eu acho que tem o Flash, né? Os filmes dos anos 2000 pra cá. Até no Liga da Justiça tem o Flash lá. E aí que é aquele que é o valentão da escola, não sei o que e tal. Aí você tem a Liz, que é a menina bonita. Tá? A Liz que, inclusive, ela tava no Homecoming, né? No Homecoming. De Volta ao Lar. Né? Oficialmente só nesse. Porque é oficialmente na adaptação do livro do primeiro filme do Raimi. A Liz é aquela menina que não deixa ele sentar no lado dela lá no ônibus. Ah, é, nossa, verdade. Mudou um pouquinho. Mudou tudo, meu Deus. Não é fiel. Então, assim, tinha esse elenco da escola, né? Tinha mais personagens lá. Tinha a questão da... Tinha a tia dele, né? A vizinha, que era a Ana e tal. Aí você tinha o elenco todo do Clarim Diário, que rendeu, inclusive, um podcast em todo. Rendeu o filho do Rob, que você acabou de falar. É o Ranger, é verdade. Não, mas o Clarim Diário rendeu um podcast lá no Aracnofan. Né? Então, é um elenco de apoio muito grande. Aí depois o Peter vai pra faculdade, aí tem mais uma galera, né? Entra o Harry, entra a Gwen Stacy. A Mary Jane entrou mais ou menos na transição aí, né? Ela entrou tá ainda meio, na escola. Né? É, mas ela não tá na escola efetivamente. Ela entra, começa a morar lá e vai ficando. Exatamente, é. Então, assim, os personagens enriquecem muito a história ali, né? Menos o Aranha. E aí você acaba tendo algumas coisas, tipo, ah, o Harry é o melhor amigo do Peter, mas o pai do Harry é um vilão. E aí o Peter... E o Harry se envolve em drogas. Sim, sim. A gente pode até comentar alguns pontos importantes na carreira do personagem, né? É, que eu acho que é legal pro pessoal conhecer, né? Que assim, a gente falou aqui da criação nos anos 60 e tal. E eu acho que o Duende Verde, eu acho que até hoje é considerado como o principal vilão, né? Só antes disso, eu só queria comentar uma coisa aí, aproveitando esse assunto aí do núcleo de apoio. Eu acho também que uma coisa que ajudou a fixar bastante esse núcleo no imaginário assim, dos leitores por tanto tempo também, é porque as relações entre eles eram escritas de uma forma a deixar eles também bem humanos, né? Então não era uma coisa artificial, era assim, por exemplo, ah, surgiu a Mary Jane nas histórias e ela começa a ser amiga do Peter, assim, nem tão namorando, mas aí a Beth, que tinha interesse no Peter, vê a Mary Jane andando com ele, ela fica insegura, tipo, nossa, mas ela é tão bonita, será que o Peter ainda quer sair comigo? Então, assim, é uma coisa muito real, cara, e eu acho que isso é mérito ali do pessoal que tava escrevendo na época, que não era só o Stan Lee, o Steve Ditko ajudava bastante também, mas todo esse novelão que acontecia na vida do Peter é o que ajudava também a deixar as coisas um pouco mais pé no chão, assim, com a gente, né? Na medida do possível. O próprio Jameson, que era aquele chefe chato, encrenqueiro, rabugento, volta e meia você vê que ele tem problemas quando ele se importa com os funcionários. E isso foi uma coisa... Acho que o Jameson foi o personagem que foi melhor trabalhado, não só nos quadrinhos, fora dos quadrinhos também. Sim, sim. No filme do James, do Hammond, também ele tem aquela parte lá que ele fala pro Duende, não, eu não sei quem manda, ele manda pelo correio, não sei o quê, pra não falar com que o Duende pergunta quem que manda as fotos, né? Mesma coisa que ele fez no desenho do Espetacular correndo lá, que ele fala, eu não sei, Peter, eu não sei não, eu nunca ele, nem vi. Ele é chato, mas ele tem uma ética, né? teve várias cenas quando a das 272.395 vezes que a tia May passou mal, quando ele sabe primeiro, ele fala, não, pode deixar que eu ligo pra ele, eu falo. Eu pago a conta do hospital, etc. Eu pago a conta do hospital, mas vai ser debitado no salário dele depois, nos próximos 5 anos. mas realmente, assim, o elenco de apoio deixa as histórias mais vivas, né? Assim, sim, quando o Peter foi casar lá com a Mary Jane, o pessoal ali do Clarinho organizou aquela festinha de escritório ali pra ele também. Cara, são muitas situações assim que você vai passando durante a vida, assim, e faz parte do cotidiano. É muito legal. É, não só no casamento, quando ele vai sair da faculdade também, o pessoal faz a festinha lá pra... quando ele vai sair. Sim, sim. Não é só a briga do vilão com o herói. Tem aquele parte humana mesmo. É, e o Homem-Aranha eu acho que é um personagem que... O mais interessante dele é justamente o Peter Parker, né? Assim, não que não seja legal a parte Homem-Aranha e vilões e tal, mas ela é meio que o extra, né, das histórias. Porque o Peter e os relacionamentos que ele tem com as pessoas que deixam a história mais rica. Por exemplo, se você pegar o Peter e o Aranha, se você tirar a parcela do Aranha das histórias, elas ainda ficam uma boa história de... História normal de romance, de drama, de comédia. Agora, se você tirar a parte do Peter, fica a história genérica de vilão, herói, blá blá, vou matar, bater. É, como eu disse, né? Era um novelão ali que eles faziam em quadrinhos. É, eu não lembro onde que eu vi uma vez, mas uma vez um dos artistas que trabalhou na Marvel lá tava comentando que na época que o Tom DeFalco era editor-chefe das revistas do Aranha. Ele fez uma lista de regras que os escritores tinham que seguir, e a primeira regra é que não é uma história sobre o Homem-Aranha, as histórias são sempre sobre Peter Parker. O Aranha é um extra aí, como o Eric falou. E o Tom DeFalco é um dos caras que eu considero que soube escrever muito bem o Homem-Aranha. Nossa, então... tanto que ele continua escrevendo depois, na Garota Aranha, que é a continuação que vale. É verdade, o Homem-Aranha ele fez tanto sucesso, né, que no final dos anos 90, a gente não vai entrar em detalhe, mas assim, teve uma história em que a Mary Jane estava grávida e ela perdeu o bebê, vai, vamos deixar assim que fica mais genérico. E aí existia um título da Marvel que chamava What If, que é tipo assim, e se, né? Tipo, vamos fazer uma realidade alternativa aqui em que algum detalhe muda, né? E aí eles fizeram um que era, e se ela não tivesse perdido o bebê e a criança tivesse crescido e tal? E aí era uma história do Peter e a Mary Jane, que tinha uma filha de 16 anos, eu acho. Também, sim. Que começa a manifestar os poderes de Homem-Aranha, né? É, uma filha mutante, vamos deixar claro. E aí, isso não chegou a sair no Brasil, saiu só um pouquinho e tal, mas o negócio foi tão legal que rendeu, né? E aí ficou em paralelo às revistas do Homem-Aranha que saía normalmente, ficou saindo esse universo alternativo aí por uns 10 anos, né? Não, era oficial e tinha um alternativo lá com o Homem-Aranha antigo. É, a parte da Garota Aranha realmente era mais legal que a parte oficial. Bom, mas assim, vamos só falar alguns pontos mais importantes de cada década. Eu acho que o Maurício tinha sugerido a gente seguir mais ou menos assim, né? Nos anos 60 a gente tem aí o principal, que é a criação do personagem, né? E a gente tem aí a introdução de vários vilões ali, né? Já no início a gente tem Abutre, Dr. Octopus, Duende Verde, Rhino, Escorpião. Os principais surgiram nessa época aí. Isso, exatamente. Todos, assim, todos que foram pra filme... se eu não estou enganado, surgiram nos anos 60, né? Que é o... Exceto o Venom. O Venom veio depois, verdade. O Venom já é mais 90. Mas se você parar pra olhar os filmes, né? Duende Verde, Dr. Octopus, Homem-Areia, Lagarto, Electro, Abutre, o Rhino também, o Rhino apareceu. O Rhino, exatamente. Choque, Mistério. Mistério. É tudo nessa época. Tudo foi anos 60, né? Então, assim, os principais personagens aí surgiram nessa época, né? E que continuam até hoje aí. E o Homem-Aranha, eu acho que é um dos poucos que a maioria dos vilões permanecem, né? Porque vários heróis, eles iam testando um vilão... O Demolidor tinha um vilão que era um toureiro, sabe? Tipo assim, o cara sumiu, né? Tipo... ninguém viu. É o Matador. Tinha o Senhor Medo, né? Que era um vilão do Demolidor. Tipo assim. Tinha o Pernalta. Então, assim. Mas. Então, né, ali nos anos 60 a gente tem essa. Caramba, esqueci a palavra. Mas, bom, se estabeleceu o personagem, né? Eu ia falar estabilização. A gente do personagem, vai puxar, mas muito, não é isso. Vai ficar parecendo que a gente tá puxando muito o saco, mas. Os vilões do Aranha realmente são. Então, se você pegar os vilões dos outros personagens, focando só na Marvel aqui, eles são tudo meio tirando um ou outro, tipo o Capitão América tem o Caveira Vermelha, etc. Mas tirando esses assim, os vilões normais deles são tudo vilão meio... O Capitão América tem um vilão que pula. Então, tem um pulador lá, o Batroc. Que tá no filme, inclusive, que tem no filme Soldado Invernal. Certo. Só que no filme ele é muito mais legal que nos quadrinhos. Né? No filme o cara luta e dá umas cambalhotas. Nos quadrinhos o poder do cara é saltitar. E o Homem-Aranha também, ele tinha muitos vilões que puxavam mais pra comédia, né? Que era legal também, né? Você tinha, sei lá, tinha um vilão, entre aspas, que chamava Gibão. O cara era de um circo, e porque ele era meio esquisito, né? Ele parecia meio que um macaco, vamos dizer assim, um gibão. E aí ele quer ser herói, né, e ajudar o Homem-Aranha como sidekick e tal, só que o cara não tem poder nenhum, né, e aí ele acaba virando vilão por um tempo, tal. Assim, tem vários que levam mais pra esse lado da comédia das histórias do Homem-Aranha. Tem um que ganhou os poderes porque passou muito tempo com o canguru. Exato, Então tinha as histórias do Homem-Aranha, ao mesmo tempo que elas eram sérias em alguns pontos, né, elas puxavam muito também pra esse lado da comédia, né, tinha um equilíbrio bem, bem legal aí. Eu tô falando tinham porque a gente tá falando dos anos 60, né? Assim, hoje em dia não é que não tenha mais, né? Mas eu não tô lendo tantas atuais pra confirmar. Mas o espírito é meio que esse, né? Aí se a gente for pular pros anos 70 do personagem, a gente tem uma das principais histórias da Marvel, né? Tipo, o Peter namorava a Gwen Stacy na época, né? Que aparece nos filmes Espetacular Homem-Aranha. Não só da Marvel, né? Dos quadrinhos em geral. Sim, verdade. E a gente tem uma história que acontece uma coisa que era impensável na época, principalmente porque os quadrinhos eram voltados mais pro público infanto-juvenil, né? que o Duende Verde rapta a Gwen Stacy, igual ele rapta a Mary Jane no primeiro filme do Sam Raimi lá de 2002. E aí ele joga ela da ponte e o Homem-Aranha joga a teia pra impedir a queda, só que o impacto da teia, a teia acerta, é o tranco, vamos dizer assim, da teia, faz a Gwen Stacy quebrar o pescoço e morrer. O que era uma coisa extremamente improvável de acontecer num quadrinho. É tipo o que aconteceu no Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, né? Ele joga a teia pra salvar a Gwen. Só que eles deixaram um pouquinho diferente, né? Porque... eu acho que lá ele até tem um pouquinho menos de culpa. Sim, porque a teia, tipo, aconteceu, esticou, né? Ela tem ali uma elasticidade, ele não conseguiu atingir ela a tempo de que a elasticidade impedisse aquilo. Então ela acaba batendo a cabeça no chão. Ela bateu no chão mesmo, né? Ela chega a bater no chão e depois fica suspensa porque a teia lá esticou e depois voltou. Nos quadrinhos é um pouquinho mais pesado, pode ser, tudo bem que foi o Duende que jogou ela da ponte, mas a morte mesmo, de quebrar o pescoço, foi totalmente culpa dele. Tipo assim, ela morreria. Pra ela não morrer, ele teria que ter tentado prender ela de outra forma, né? Vamos dizer assim. É o exemplo que eu sempre dou de... é tipo, uma pessoa vai ser atropelada, alguém pula e empurra essa pessoa. A pessoa cai, bate a cabeça na quina e morre. Ela já ia morrer. Só mudou a forma de morrer. É tipo isso. E assim, isso daí foi meio que entre aspas, a quebra da inocência, né? Vamos dizer assim, dos quadrinhos. Não foi a única história que teve isso. Na DC também teve algumas histórias desse tipo e tal. Mas a morte da Gwen Stacy acaba sendo uma... ficou como um marco, né? Ela é o considerado o final da Era de Prata dos quadrinhos. Exatamente. E é uma história que, assim, não sei se pode ser só meu lado de fã falando, mas eu acho que ela, a narrativa dela funciona até hoje. Óbvio que você tem que se colocar um pouquinho na época, né? Porque o jeito de escrever as histórias mudou bastante. A gente sempre comenta isso, né? Fala que antes tinha muito texto, não sei o quê. Hoje isso é um pouquinho reduzido. Mas, assim, eu acho que, narrativamente, ela ainda funciona até hoje. Tipo, de criar um suspensezinho. O suspense já começa na primeira página, que não tem o título da história. Ele já começa só no final, né? Eles começam com aqueles recordatórios dramáticos. O título dessa história, vamos esperar pra revelar, não sei o quê, mas temos certeza que você não vai se esquecer dele por muito tempo. E depois vão acontecendo as coisas e... enfim... É só um achismo meu, mas eu acho que, assim, como uma história, assim, ela continua sendo uma boa história até hoje. É porque na época não tinha o que a gente tem hoje, a gente saber as histórias com 6 meses de antecedência. Também. Antes de sair. Então, mesmo que você soubesse e tivesse uma dica de que na própria capa falar alguém vai morrer nessa história, não sei o quê, automaticamente você já vai pensar no Duende Verde, que é o vilão, ele pode morrer. Aí vai a menina que não tem poderes, que é a namorada, morre. Você fica, hein? O que tá acontecendo? Realmente foi uma história marcante, né? Tipo assim, ela mudou mesmo. Só que é interessante que, assim, ela foi um marco grande. E aí os anos 70 entraram numa época que a Marvel estabeleceu, tipo assim, vamos tentar não alterar muito o status quo de ninguém aqui. Porque o pessoal reclamou na época. A coisa que o pessoal não faz muito hoje em dia, que é reclamar quando muda alguma coisa. E aí, assim, não que sejam ruins as histórias dos anos 70, mas virou tipo um padrão, né? Ficou um marasmo, né? Aquele negócio não fede nem cheira. A gente costuma falar lá no Aracnofan que entre a morte da Gwen e o surgimento do Duende Macabro não tem nada assim muito relevante pra história. Teve a saga do clone original, que foi legal. É verdade. Assim, só comentando, né, que... E a saga do clone original ficou mais famosa por causa da saga do clone dos anos 90. Se não fosse dos anos 90... É porque tem, só pra explicar melhor, né, os fãs reclamavam muito aí que a Gwen tinha morrido e tal, e aí eles fizeram uma saga de 2 edições, eu acho, ou 3, não sei. Mas... não, é quase... não, é porque... 6, eu acho. Eu acho que são 3. É porque surgiu um vilão... que chamava Chacal, né? Só que, assim, ele surge e aí ele fica nos bastidores e tal. Mas, enfim, o Justiceiro surge nessa época, né? Sim. Como o Chacal contratando o Justiceiro pra caçar o Homem-Aranha, né? Assim que surgiu o personagem Justiceiro, por exemplo, que hoje em dia é famoso. Mas eles fizeram uma história, basicamente, em que um professor da faculdade lá, ele tinha pego material genético do Peter e da Gwen Stacy, quando eles ainda... Pegou da turma toda, né? E aí, ele... Segundo o que tá escrito na história, né? Ele tinha um amor paternal pela Gwen Stacy e tal. E aí, ele sempre culpou o Homem-Aranha por ter matado ela e tal. Eu não lembro exatamente como que ele descobre que o Peter é o Homem-Aranha. Mas ele descobre. Acho que foi observando o material genético ali, ele viu que tinha uma diferença, alguma coisa. É, isso, alguma coisa assim. E aí, basicamente, o que ele faz é, ele cria um clone do Peter e um clone da Gwen Stacy, né? Para fins profissionais da Gwen Stacy. E aí, ele tem o homem, aquele velho tipo de história, né? O Homem-Aranha aparece junto com o clone, os dois acham que são verdadeiros, e aí eles lutam, e depois se juntam, enfim... E no final dessa história, o clone morre e a clone da Gwen Stacy vai embora, né? Ou seja, ó, fãs, a Gwen Stacy tá viva de novo, a gente só não vai citar ela mais, tá? Tchau, Gwen Stacy. Foi basicamente isso, né? É uma história legal, mas era só mais uma na época, né? Tipo assim, ela teve uma certa relevância ali e tal, mas não era, assim, uma história fenomenal e tal. Só que nos anos 90, a gente pode até comentar mais pra frente aqui mais em detalhes, eles criaram o que é chamado a saga do clone, né? Que pega essa história dos anos 70 como desculpa, vamos dizer assim, pra criar uma história que durou 2 anos nos anos 90. Né? E aí, igual o Maurício falou, né? Essa dos anos 70 ficou famosa mais por causa da dos anos 90, né? O Magaren falou, na verdade. E como o Magaren falou, na verdade. Bom, então, anos 70 foi... Surgiram mais alguns personagens, né? Eu acho que a própria Gata Negra, ela ainda surge no final dos anos 70, né? Num ótimo ano. Num ótimo mês. 1989? Mas a gente tá falando de 1970. Mas a Gata Negra, ela era essa personagem aí que... Só comentando assim, a Gwen morreu, né? E aí o Peter sempre teve meio que um clima de leve. Pegou a Mary Jane assim que a Gwen morreu? Parece, né, na edição lá, dá a entender, mas não, coitado. Não dá a entender de jeito nenhum, é histeria. É porque a Mary Jane, o Peter tá lá chorando que a Gwen morreu, né, e a Mary Jane, ao invés de ir embora, ela fecha a porta e, tipo assim, vou ficar aqui pra dar apoio pro meu amigo, né. Aí tem gente que entende, tipo assim, ah lá, tá vendo? Aí ela... Tem gente que acha que, tipo, as pessoas vivem num eterno American Pie e acha que ela fechou a porta, vem aqui que eu vou te animar agora. Como eu comentei no podcast recente do Aracnofan, e essa cena fica ainda melhor se você juntar tudo o que tá acontecendo depois que você sabe que o Ben Reilly tava na janela olhando, espiando. Ben Reilly que era o clone, né? Bom, mas a desculpa da saga dos anos 90 é essa, né? Na verdade o clone não morreu. Na verdade, quem achava que era o clone era o verdadeiro, quem era o verdadeiro era o clone. E é isso por 2 anos, nos anos 90. Tá, mas depois teve até uma adaptação, passou na Globo. Ah, sim. Bom, mas eu ia comentar que assim, depois que a Gwen morreu, né, o Peter sempre teve esse negócio de ele e a Mary Jane meio que se interessam pelo outro, mas não dá em nada, não sei o que e tal. E aí o Peter namorou algumas vezes aí nesse meio tempo e tal. E quando a Gata Negra surgiu, ela surgiu basicamente como uma vilã, né? Ela era uma ladra, só que o Homem-Aranha percebe que ela tinha... Era uma ladra que, na verdade, tinha uns problemas meio psicológicos, né? O pai era... Foi a mente dela que chamou a atenção dele. É, porque, tipo assim, o pai era ladrão e ela queria provar pro pai que ela podia ser alguém. E aí, depois que o Homem-Aranha impediu ela, ela ficou fascinada pelo Homem-Aranha e tal. Enfim, era meio assim, né? E aí eu acho que já tá nos anos 80, a gente vê ela voltando às histórias como o interesse amoroso do Homem-Aranha, né? Então a Gata Negra foi por muito tempo uma namorada oficial do Homem-Aranha, né? É, e funcionava como namorada e parceira também, né? Que daí eles viraram parceiros pra lutar contra o crime e tudo mais. E o Magaren destacou uma coisa interessante, né? Ela era a namorada do Peter, do Homem-Aranha. É. O Homem-Aranha tentava tirar a máscara pra mostrar quem ele era e ela falava, não me interessa. Eu sou apaixonada pelo Homem-Aranha, né? Era meio esquisito, né? Ela nunca melhorou os problemas de cabeça dela, pelo visto. Eu sou apaixonada pelo Homem-Aranha. O Homem-Aranha desapareceu. Eu vou entrar na redação do Clarim. Cadê o Peter? Eu quero saber cadê o Homem-Aranha. Os anos 80, eu acho que ele marcou um amadurecimento nas histórias de super-heróis, né? Assim, começou a ter muita história com o teor mais sério, né? Se parar pra pensar. Como o Magaren sempre edita nos podcasts, até o Thor tava numa fase boa nos anos 80. Não, os anos 80 são considerados como a melhor fase dos quadrinhos de super-heróis, né? Não só de Marvel, né? Sim. A DC também, ele tava umas fases pro nível deles, né? Uma fase boa lá. É tipo o auge do Romitinha. Não é muita coisa, mas pra ele é o auge. Mas, então assim, teve muita história legal nos anos 80, né? E aí eles começaram a introduzir muito, porque Nova York tinha muito problema com gangue nessa época, né? Nova York de verdade, né? E aí o crime era muito forte em Nova York nessa época, né? E aí isso refletia muito nos quadrinhos, né? Tinha muita guerra de gangue, e aí era inocente precisando ser salvo, inocente morrendo às vezes e tal. Foi nessa época que o Rei do Crime, que era um vilão do Homem-Aranha, acabou virando um vilão oficial do Demolidor, né? E virou um personagem muito mais interessante, né? No Homem-Aranha ele era basicamente um cara que partia pra porrada e tal, e no Demolidor ele virou tipo o chefe do crime e tal, né? Antes ele era só um bandido que se chamava de Rei do Crime. Mas isso é acreditar nos seus sonhos. Sim, sabe? Sim. Se você quer ser o maior designer gráfico de todos, do mundo todo. É tipo o Luffy do One Piece que fala que vai ser o Rei dos Piratas, sabe? Tipo assim, ele era um... Não, mas aí o não mas era olhando o sonho, né? Olhando o sonho, o Wilson Fisk realmente era o maior bandido de Nova York. Isso não dá pra negar. Eu ia falar que, olhando o porte físico do Fisk, você tem que especificar que tipo de sonho era esse que ele tinha. Era um sonho de creme, de chocolate. Mas assim, nos anos 80 aí foi justamente o ano em que, a década em que o Homem-Aranha ganhou aquele uniforme negro, né? Ou seja, todos os personagens estavam numa fase mais sombria, mais séria, vamos dizer assim. Todo mundo mudou de uniforme. Tem até uma imagem famosa de propaganda da época que é todo mundo de cara nova. Tem o Capitão América com o uniforme de capitão lá, que é aquele preto. O Homem-Aranha com o uniforme negro, o Hulk voltou a ser cinza. O Thor tava com aquela armadura, que ele tava com os ossos meio quebradiços. O Homem de Ferro tava com a cinturão de prata, que era a minha armadura preferida dele lá. Um visual novo. E o Quarteto Fantástico, bom. O Quarteto Fantástico tava do jeito que tava sempre. É, muda a formação, eu acho, né? É, a formação muda a cada dois dias. Eu acho que o que eles fizeram foi isso. O Quarteto, vamos mudar a aparência dele como? A formação. Sai o Coisa e entra a Mulher Hulk. Exatamente. Os anos 80, assim, eu acho que o que mais marca realmente são essas guerras de gangue e tal, que a gente tem a introdução de Duende Macabro, né, que era uma pessoa que encontrou um dos depósitos abandonados lá do Norman Osborn, né, que era o Duende Verde, e aí adaptou os equipamentos e tal, e criou uma nova, pintou de laranja e virou o Duende Macabro, né? Era o que ele... O Duende Verde era no início, ele queria ser o tipo chefe do crime. Ele estava sempre envolvido com as gangues lá, pagando metade do salário do pessoal com dinheiro cortado, etc. As referências que nem quem ouve o Aracnofã entende mais. Paciência. Eles que lutem. E o Eric falou da criminalidade da Nova York real, e isso refletia nos quadrinhos. Tinha várias histórias que muita gente, por exemplo, tem uma história, acho que é do Aranha, tem um cara que tem arma, que dispara acidentalmente. Aí tem outro que o cara tem problema em casa, acaba indo pra vida do crime, etc. A coisa que a Marvel, diferente da DC, a Marvel sempre colocou coisas que estavam acontecendo no mundo real refletindo nos quadrinhos. Na época do que as histórias se passavam, a Marvel sempre refletia isso nos quadrinhos, os personagens, acontecia alguma coisa no mundo real, tava lá algum personagem passando pela mesma coisa. A DC era mais naquele mundo mais de... Os super-heróis da DC era... Tanto que naquela saga do Vingadores vs Liga da Justiça é uma coisa que eles brincam que quando os personagens da DC chegam no universo Marvel, eles falam, caramba, como é que os caras não têm respeito pelos heróis aqui? É tipo isso. E Nova York nos anos 80 era violenta e tal, que a gente tá falando, né? Sim. A maior paródia sobre a Nova York ser violenta se chama Robocop, né? Aquilo ali era Nova York nos anos 80. De uma forma um pouco parodiada, um pouco exagerada, sim. Mas era... é da época. Se passa, né, em Detroit, sim. Mas era Nova York. É, não, mas mostrava o estilo assim, da, de violência. Ah, gangue. Esses filmes de gangues dos anos 80 tava cheio. Criminalidade, máfia. Warriors, né? A máfia. Tem um documentário na Netflix que estreou esse dia da máfia de Nova York, nessa época dos anos 80, 90. O negócio lá era. Pra você querer saber o que era um pouco da Nova York, sai na rua. É pior que é engraçado, mas é verdade. É engraçado porque é verdade. É engraçado porque é verdade. Então, assim, a gente tinha várias histórias legais, né? Assim, eu acho que é a melhor década de histórias do Homem-Aranha aí. É, tem a minha fase favorita, que é ele com o uniforme negro, que também é meu uniforme favorito, e por isso minha fase favorita. Porque é meu uniforme favorito. O Magari falou um negócio de família aí e tal, me lembrou aqui, que a Mary Jane é uma personagem que eles deram... Ela é uma personagem muito interessante, se parar pra pensar, porque assim, ela surgiu basicamente como uma menina baladeira que não quer saber de nada na vida, só de ir pra festa. Ela era basicamente isso. Ou seja, não tem nada a ver com o filme, né? Mas ela era basicamente isso. Ela, tipo, o pessoal tava com problema, tipo assim, ah, mas, nossa, peraí, Mary Jane, minha tia foi internada. Aí ela falava assim, ah, não, então vai lá levar ela que eu vou pra festa, sabe? Ela era meio assim, né? Tipo, posso estar exagerando, mas era quase isso. Vamos farrear e tal. E aí, à medida que a personagem foi crescendo, você foi aprendendo, né? Que, na verdade, ela sofria... Tipo, o pai batia na mãe, ela tinha muitos problemas desse tipo e tal. E, assim, essa parte de farriar e tal era meio que uma máscara que ela tinha, né? Como se fosse a máscara do Homem-Aranha, vamos dizer assim. É, que justamente... ela não queria demonstrar para os outros as fragilidades que ela tinha na vida. Exatamente, e à medida que você vai aprofundando na história dela, você vai vendo que ela é uma personagem muito, muito forte, né? E cheia de... E ela, na verdade, só ganhou esse desenvolvimento depois que a Gwen morreu, né? Sim, sim. Que daí a Gwen saiu das histórias, aí os roteiristas, beleza, a gente consegue trabalhar melhor a Mary Jane agora. Porque até então, não tinha sido abordado esse lado da família dela, realmente só aparecia aquela personagem genérica, tipo, ah, vamos dançar, sou festeira, oba... Vamos dar rolê na quarentena, aglomeração. Inclusive tem uma crítica que o povo faz que é meio injusta, né? Que eles falam assim, a Mary Jane é uma personagem muito mais desenvolvida que a Gwen. É, porque a Gwen morreu em 73, né? A Mary Jane tá viva até hoje. Então, até 72, 73, por aí, elas eram quase equivalentes ali, né? Bom. É, nos anos 80 também, além do Duende Macabro, que você já comentou aí, que surgiu ali... E ganhou facilmente ali um status de vilão clássico também. Teve o Venom, que é um dos vilões mais populares do Aranha, surgiu ali no finalzinho dos anos 80, nas mãos do Todd McFarlane, que foi um desenhista que começou ali em 88 e depois ia marcar toda a década de 90. E exatamente. Apesar do Venom ser relacionado bastante com os anos 90, ele começou ali em 88, né? É aquela ideia, né? Que assim, teve uma saga chamada Guerras Secretas, em que vários heróis foram raptados, heróis e vilões, foram raptados para um outro planeta, vamos dizer assim, né? E eles eram forçados a lutarem um contra os outros, e em troca, quem ganhasse ia ter um desejo realizado, sei lá o que era, alguma palhaçada assim. Durante essa estadia no outro planeta lá, acontece alguma coisa, uns heróis que estavam com o uniforme estragado, acho que era o Thor, né? Um monte. Depois que a montanha caiu em cima deles. Aí assim, eles aparecem com o uniforme perfeito, né? O Homem-Aranha fala assim, caramba, onde vocês fizeram isso? Eles falam, uma máquina ali dentro. Aí o Homem-Aranha entra, encontra uma bolinha preta flutuando, pensa assim, deve ser a máquina, né? E aí ele encosta na bolinha, a bolinha envolve ele e deixa ele todo preto, né? E o resto é história. E aí depois ele descobre que, na verdade, aquilo é um simbionte alienígena e tal. E aí é tipo o que aparece no filme Homem-Aranha 3, né? Ele tira o simbionte se junta a um cara que não gostava do Peter, né? Ah, ele não gostava do Aranha, ele nem sabia que... Ah, é verdade. O Simbionte não gostava do Peter e o Ed não gostava do Aranha. E esse negócio das histórias ficarem mais sérias, o que a gente já comentou antes também, né? Você ia acompanhando a evolução do personagem e essa época ficou bastante marcada, né? Porque o Peter tava morando de aluguel, então ele tava ralando pra conseguir pagar o aluguel. Tinha até a senhora Muggins que ficava cobrando o aluguel dele, gerava umas cenas engraçadas. E teve todo o lance, aí ele falando assim, meu, eu preciso trabalhar mais, então eu vou largar a pós-graduação, quando eu não tô dando conta, pra poder ficar no trabalho. Então, olha essas decisões, né? Tipo, o cara tendo escolha entre trabalho e estudo, era um negócio que era muito mais complexo do que só a vida ali do colegial dele, né? Ele tava abandonando os estudos, e isso gerou uma desavença entre ele e a tia May, porque a tia ficava assim, como você pode? Você tá jogando fora todo o trabalho, todo o esforço que o seu tio demos pra te dar uma boa educação, você tá desistindo dos seus sonhos. E ela fica um tempo sem falar com o Peter, e... Aí ele fica meio assim, né? Poxa, meu único resto de família tá me ignorando. Só voltando um pouquinho, vocês falaram da Gwen Stacy, etc. Ela surgiu em 65 e morreu em 73. Ou seja, 8 anos de personagem. Não dá pra evoluir muito assim de... Não tem jeito. Ela era a namoradinha do herói. Depois viajou lá pra França, que tem o Big Ben lá. Outra piada que ninguém vai entender. Isso pode ser explicado daqui umas décadas, peraí. Sabe quando a pessoa assiste o filme e fala assim, ah não, o livro é muito melhor, né? Essa é uma frase muito comum da gente ouvir, né? E assim, sempre a gente vai ouvir isso porque no livro você tem, sei lá, se você for filmar tudo que tá no livro, você vai ter um filme de 10 horas ou mais, né? Tipo, não é igual, né? A mídia é diferente e tal. Um livro você tem um recurso muito presente que é mostrar o pensamento do personagem, né? Você entra mais na mente. O livro você usa muito o pensamento, a imaginação de quem tá lendo. Isso, exato. O filme você tem que mostrar. Aí por que que eu tô falando isso? Porque... E quando eles tentam inventar alguma coisa um pouco diferente, o pessoal fica chorando de mãozinha de teia. Mas eu tô comentando isso porque a gente tá falando aqui que os quadrinhos mais adultos, nos anos 80 e tal, às vezes a pessoa não tem muito essa noção pelos filmes, né? Porque assim, um filme do Homem-Aranha, normalmente ele é feito focando no público geral, né? Então assim, ele tem que agradar a criança que tá assistindo, tem que agradar os pais que estão assistindo e tal. Então, normalmente os filmes têm um tom muito mais leve, né? Isso é bem, bem comum, assim. E aí, se você for pegar as histórias dos anos 80, ou até o que veio depois também, e até um pouco do que veio antes, vamos dizer assim, você tem muitas coisas, antes até que não, né, que antes era mais infantil mesmo, mas dos anos 80 pra frente você tem muito conceito mais sério sendo tratado nas histórias, né? Nos próprios anos 70, pra citar, e que eu comentei aqui, você tem as histórias do Harry Osborn, ele se envolvendo com drogas, né? E aí o pessoal, aparece o traficante, e aí eles têm que dar um jeito de tirar ele das drogas, aí ele passa por, como é que fala, quando a pessoa tá... Abstinência, exato. Então assim, se parar pra pensar, isso não vai aparecer num filme do Homem-Aranha, sabe? Tanto que isso aí foi outra coisa que antes tinha o código de conduta, código de honra, código de comics, que era que você, o selinho do código. Comic Authority. Era uma autocensura que o setor de quadrinhos tinha, né? Fazia que... A garantia que ali, se tivesse ali, era livre pra família tradicional americana. E não podia tratar de assuntos de droga, nem no caso dos... Na história que é falando mal das drogas. Era tipo uma propaganda ao contrário. Não pode. Droga não pode. Aí o Stanley falou, então manda esse selo pro espaço e vão publicar assim mesmo. O selo já tava perdendo um pouco de força, sim, na época também. Bom, os anos 90 foram outra revolução no mundo dos quadrinhos, né? Inclusive, só um comentário pra quem tá ouvindo, né? Por mais que a gente queira fazer um programa geral sobre o personagem e tal, como a gente é muito fã dos quadrinhos, a gente não consegue desvincular, né? Então, tipo assim, a gente acabou não falando aqui de desenho animado do Homem-Aranha dos anos 60 e 80 e tal. A gente pode até comentar por alto um pouquinho no final sobre os desenhos, né? Mas a gente acaba focando muito nos quadrinhos, porque é onde tá ali o cerne do personagem, né? Tudo deriva dali, né? É onde estava, sim. Então tudo acaba derivando dali, né? É, nos anos 90 teve uma revolução muito grande nos quadrinhos, que começaram a aparecer alguns desenhistas muito elogiados, né? Tipo o Todd McFarlane, o Jim Lee, o Rob Liefeld, talvez. Enfim. Sim, ele também. É. Por mais que o pessoal não goste dele, ele não sabe desenhar. Seja o Humberto Ramos com grife. Quer dizer, o Humberto Ramos que o pessoal aceita que critique. Não vejo diferença nenhuma dos dois. É, então, assim, começou a surgir muito desenhista astro, vamos dizer assim, nos anos 90, né? E aí, que assim, antigamente você elogiava muito os roteiristas das revistas e tal, os desenhistas também, mas no início dos anos 90 começou a ter muito isso, não no início dos anos 90, na final dos anos 80 e início dos 90 ali. Tem muito desenhista que era, caramba, a pessoa pagaria independente do que... A pessoa comprava... Pelo desenho. Não sei, quem é o roteirista, quem se importa, o desenho, via lá, gigante, Todd McFarlane, opa, vou comprar. Exatamente, e é isso daí, a gente tá falando de uma época em que as revistas, teve revista que bateu milhões de cópias vendidas, né? Homem-Aranha lá, Spider-Man 1, que era do Todd McFarlane, eu não lembro, não tenho os números aqui agora, mas eu sei que são alguns milhões, deixa eu ver. Aqui. Perdeu um monte. Então assim, a gente teve essa mudança muito, muito grande, e além disso... É, no final dos anos 80, nos anos 80 estabeleceu-se muito um mercado de colecionadores, vamos dizer assim, né? Existia antes, tal, mas ali no final dos anos 80, tal, começaram a aparecer revistas antigas muito, muito valiosas, vamos dizer assim, né? Então as revistas eram, sei lá, a Amazing Fantasy 15, que a gente citou lá no início, ela, sei lá, se uma revista padrão custava $5, a Amazing Fantasy 15 custava 1.000, sabe? Era uma coisa, provavelmente era bem mais que isso, mas era uma coisa absurda. Então começou a surgir esse mercado. Começou a virar, né, esse mercado mesmo aí de o que é raridade, o que é valioso... Exatamente. E começou também aquelas convenções de quadrinhos, né? As Comic Cons da vida, que daí o pessoal ia lá e encontrava os artistas, aí, sei lá, pedia pro cara autografar a capa, e daí a revista que até então tava valendo $5, porque ele comprou na banca ali, só com o autógrafo do cara, ela já tava valendo 150, coisas assim. Exatamente. Ah, e outra coisa que eles fizeram também eram capas variantes, né? A revista saía e ela saía com 5 capas diferentes. Né? Teoricamente, para quem for comprar, escolher qual capa que é, mas quem era colecionador comprava 5. Só que uma coisa que surgiu também nessa época foi o mercado especulativo, vamos dizer assim. Surgiu assim, né? Chegou nos quadrinhos. Então o cara chegava e falava assim: caramba, se a revista 1 de 1960 valorizou tanto, essa revista 1 de agora, se eu comprar 50 dela, daqui 10 anos eu posso vender por X, sabe? Os caras começaram a fazer umas contas assim. E aí quadrinho começou a vender pra caramba nessa época. E aí o pessoal percebia que o roteiro não fazia tanta diferença, então a arte era super valorizada nessa época, né? Então você tem muita história que... A história em si é muito fraca, mas vendeu bem e a arte era boa, né? Entre aspas. Sim, sim. É a década das histórias tiro, porrada e bomba, né? É, o tiro, porrada e bomba, o massa véio, é aquelas armas trabuco gigante... É. Anatomias exageradas. Anatovaca. Cable é um dos expoentes desse setor aí de trabuco gigante. O próprio Deadpool surgiu nessa época, no final. Que era muito diferente do Deadpool, não, de hoje. Vamos esquecer das pochetinhas. As pochetinhas, jaquetinhas de. Oh, avançando um pouquinho aí no meio da década, a gente teve a saga do clone, né? Que o clone voltou e ele fez um novo uniforme e é um uniforme totalmente noventista, né? Ele tem uma, tipo, um moletomzinho por cima do colã vermelho, um moletom rasgado, porque é grunge, tava na época lá do grunge, o Nirvana. E as pochetinhas, que tipo, não ficavam só na cintura, ele tinha pochete no tornozelo, na coxa. Cara, é um absurdo. Mas realmente, né? O que mais marcou os anos 90 nas histórias do Homem-Aranha, acho que são duas coisas, né? Uma foi Carnificina Total, que ganhou videogame, ganhou um monte de coisa, né? Que é basicamente uma história que é basicamente um jogo de luta, né? Desses beat'em up, assim, que você vai andando e batendo, sabe? Sim, por coincidência, o videogame é isso. É como se fosse a quadrinização do videogame. Eu sei que não é isso, né? Mas é quase isso. E a outra história que destacou nos anos 90, talvez por ter durado uns 2 anos ali, foi a saga do clone, né? Que era essa ideia de... Ah, vamos falar que aquele clone dos anos 70, na verdade, não morreu. Mas ele achava que era o Peter. Quando ele voltou pra casa, ele viu o Peter e a Mary Jane lá no apartamento, como a gente comentou aqui, né? E aí ele assumiu, caramba, eu sou o clone, eu vou deixar o Peter aqui, vou ter uma vida nova em outro lugar e tal. E agora que a Tia May tava quase morrendo lá, o clone voltou, né? Porque, afinal de contas, ele tem todas as memórias do Peter. E era uma história que era pra durar 6 meses. Uma história de quem será que é o verdadeiro e tal. Ah, é o Peter. Beleza, acabou e tal. Só que durou 2 anos. É o tipo de história que é vítima de decisões editoriais. De tipo assim, não, prolonga mais um pouquinho porque tá vendendo. Ah não, vamos... vocês queriam terminar no final do ano, mas vai ter o final da saga dos X-Men, Era do Apocalipse, prolonga mais um pouco. E aí foi virando uma emboleira, né? Vai ter coisa... a história do X-Men do Massacre, mas os Homem-Aranha tem 2, mas ninguém vai participar, só vai ficar... eternamente os caras indo lá pro Central Park e nunca chegando. Tipo isso. Não, e assim, existem coisas boas na saga, mas ela ficou meio que conhecida, ficou meio que padronizado no inconsciente coletivo, ou no consciente coletivo, como uma fase ruim do personagem por causa desse vai e vem, né? Peter é o clone? Não, o Peter é o verdadeiro? Não, o Peter é o clone. Ficou tanta enrolação que, assim... É com facilidade que você encontra leitores da época que abandonaram. Falaram assim, meu, tava chato, não sei o que, toda hora estavam mudando tudo que já tinha sido alterado antes e o pessoal largava. E aconteceu também nos anos 90 que por causa de todo esse mercado especulativo dos quadrinhos, o setor de quadrinhos acabou entrando numa crise também. E então assim, as vendas porque, do Aranha... Porque o pessoal percebeu, né? As vendas do Aranha já tinham caído por causa da saga. E daí entrou ainda nessa crise, muita gente até culpava a saga do clone pela crise lá dentro da Marvel. Na verdade é o contrário, né? A crise na Marvel que foi culpada pela saga do clone. A zona que tava lá. Sim. Cara, a primeira edição lá do Spider-Man 1 do Todd McFarlane vendeu 2,65 milhões de cópias. E ela foi superada depois pela X-Men do Jim Lee, eu acho. Que eu não lembro quantos milhões que são, mas superou. Mas assim, pensa, 2,65 milhões de cópias. No Brasil hoje, eu sei que Brasil não é referência. Mas no Brasil hoje, se uma revista vende 5 mil unidades, é sucesso. Uma revista da Marvel, do Homem-Aranha. Os caras estão estourando champanhe na editora. E aí, vamos colocar, se 5 mil no Brasil é sucesso, vamos colocar que 30 mil, 50 mil é sucesso nos Estados Unidos hoje. A gente tá falando de 2,65 milhões de revistas vendidas. E aí, assim, né, o pessoal, sei lá, uns 40% disso aqui era a revista sendo comprada pra ser revendida depois, né? E aí o negócio não valorizou. Ela tinha toda a fórmula ali pro colecionismo da época, né? Era uma revista número 1, ela tinha capa variante e a capa e a história eram desenhadas pelo Todd McFarlane. Então, assim, tudo que você pensar nos anos 90 tá ali nessa revista. Eu tenho uma capa variante dessa, tá aqui comigo, inclusive agora, que é uma capa variante preta com prata e tal. Então é você quem contribui pra isso, né? Não, eu ganhei. Tô zoando. Só que assim, eu já vi vendendo, custa, sei lá, 10, 20 dólares, sabe? Tipo, não virou uma revista de 1 milhão de reais, igual o povo achou que viraria, sabe? Ah, sim, sim. Você acabou de falar que custa 10 dólares, claro que é 1 milhão de reais. Ah, é verdade, com essa cotação do dólar de hoje. É, eu acho que uma coisa dos anos 90 que a gente não pode deixar de comentar é o desenho que surgiu, né? É, a gente teve desenho nas décadas anteriores, né? Teve o dos anos 60, que virou meme até. E nos anos 80 a gente teve 2, que era o Homem-Aranha e o Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos. Mas esses acabam sendo um pouquinho esquecidos, porque esses dos anos 90 realmente assim, marcou a época e ajudou a alavancar o personagem também, né? Muita gente conheceu por esse desenho aí. Exato, exato. É, então, assim... Posso abrir um parênteses rápido? Sim. Eu falei que... Eu falei que a Spider-Man 1 vendeu 2,65 milhões, né? A X-Men 1 vendeu 8,18 milhões. Passou um pouquinho. Foi quase 4 vezes mais. Mas ok, prossiga. É o 7-1 da X-Men, não é Spider-Man. Caramba, cara, 8 milhões de cópias. Mas diga, continue. Não, e só comentando daí que veio esse desenho que ele tava... Foi ali quando começou esse esboço do que a gente vê hoje a Marvel Studios, né? Era a Marvel Productions, eu acho, tinha mão ali do Avi Arad. Marvel Animation, Marvel. E daí... Era Marvel Filmes. Era da Fox também. Mas enfim, E daí começaram a produzir essas séries de personagem aí nos anos 90... A gente teve, além do Homem-Aranha, acho que teve Quarteto Fantástico, Hulk... É, tem a dos X-Men também, que é Homem famosa. Ferro, X-Men, sim. É verdade. As menores teve a Quarteto, a do Hulk, Homem de Ferro, o Surfista Prateado ganhou uma, e o Capitão América só ficou no trailer, coitado. Mas de longe, os que fizeram mais sucesso era o Homem-Aranha e X-Men, que eram também os personagens de mais sucesso ali da década. Que acabou ficando a referência pra muita gente, tanto do Aranha quanto dos X-Men, são esses dois desenhos aí. Curiosidade que X-Men também surgiram lá nos anos 60, mas fizeram sucesso mesmo só nos anos 80 pra frente, né? Não era uma equipe assim, ela fazia sucesso e tal, mas era tanto quanto qualquer outro personagem, assim. Não, né? Tanto menos, porque chegou uma época que eles até eram republicados. Ele nem tinha histórias inéditas, a revista só era republicada. Pior que você lembrou de uma coisa que é verdade, os outros personagens continuaram e os X-Men começaram a ter histórias republicadas pra não ser cancelada a revista. Pararam de produzir histórias. Caramba. Mas o Maurício falou dos desenhos dos anos 80 e tal, isso acaba dependendo também muito da geração, né? Que a galera que assistiu dos anos 80 quando era criança considera o melhor desenho. Quem mais se pronuncia hoje na internet é essa geração dos anos 90 aí. Você até vê o pessoal mais velho falando, o melhor Homem-Aranha. De vez em quando você ainda vê nos grupos de quadrinhos postando o pessoal a imagem lá da série do Nicholas Hammond falando que é a melhor adaptação, o Hulk, é a melhor Hulk que já teve, não sei o quê. É, daí a gente cai naquele negócio da memória afetiva, né? Que o pessoal não sabe disso. Já mais fugir muito. Mas essa, pelo menos em número de quem se manifesta em peso, nessa série do Homem-Aranha, ninguém bateu. A série mais famosa de todos os tempos. Mesmo que só presta. Ela é famosa, ela é boa, tem seus méritos ali, mas eu não considero a melhor que de todos os tempos. E eu sou aí da geração que assistiu ainda um pouquinho ali na época. Não peguei exatamente os anos 90, eu peguei ali ela meio requentada na TV Globinho por causa do filme lá em 2002. É, porque entre ela e a do O Espetacular, que foi em 2008, não teve nenhuma série que cresceu, então essa sempre teve em evidência. Teve a Ação Sem Limites, que a gente zoa lá do Diversão e Alegria, mas não fez sucesso. Teve a nova série animada, que também não fez sucesso. Essa daí sempre teve em evidência, é tipo o Chaves, que ficou em evidência por um zilhão de anos. Várias gerações passaram, essa do Homem-Aranha também, que ela tá sempre repetindo. Sim. Não, e era longa também, né? Tipo, ela teve 5 temporadas, 65 episódios ao todo. Então, assim, não era aquele repetido que, poxa, eu vi esse mesmo episódio aqui 2 semanas atrás. Não, tipo, uma continuidade longa ali pra ir aproveitando. Ah, depende, porque passava na Globo, TV aberta, você sabe, né? Sim. Caramba, cara, eu tô olhando aqui. Alex perdeu nos números aí de vendas. A edição que vendeu 8 milhões... Ela, considerando que as revistas nos Estados Unidos elas são numeradas ali num grau de qualidade, vamos dizer assim, para revenda de 1 a 10, tem umas notas 8,5 por 8 dólares. Caramba. Assim, tem umas tipo. Eu acho que eu tenho ela. Agora eu não lembro se eu tenho a versão brasileira ou a original, que ela, as capas saíram igual, que era aquela capa de. Quase quádrupla. Sim, eu tô vendo aqui que é uma das capas, tem outras aqui. A primeira que ela abre, a capa tripla e a quádrupla. Eu tenho ela, eu não sei se é a versão nacional, que também saiu assim, ou se é a original, mas eu tenho. Então assim, no final dos anos 90, o mercado de quadrinhos geral, na verdade, ele tava capengando e quase morrendo, né? Não só por essa questão da bolha que estourou, né? Como também da concorrência de videogame e várias outras coisas da época, né? E aí uma coisa que salvou, vamos dizer assim, a Marvel vamos dizer assim, não, né? Literalmente salvou literalmente a Marvel, foram os filmes, né? Porque ela vendeu os direitos de X-Men pra Fox, vendeu os direitos de Homem-Aranha pra Sony e tal. E aí, com isso, ela conseguiu se reerguer, né? E aí também teve toda uma reformulação depois no, nos quadrinhos em si. É, mas com dinheiro que ela com conseguiu isso, com isso, né? Exatamente. E aí, se parar pra pensar, é, os quadrinhos dos anos 2000 do Homem-Aranha, eles são bem controversos, assim. É, tem umas histórias legais, mas tem várias esquisitas e tal. Só que, se parar pra pensar, o grande destaque dos anos 2000 são justamente os filmes, né? A gente Sim. finalmente viu um Homem-Aranha realmente se balançando pelos prédios e tal, que hoje, pra quem assiste, é uma coisa normal, mas na época era fenomenal, se parar pra pensar, né? Tipo, caramba, o Homem-Aranha se balançando em Nova York e tal. Dizem que o Aranha não teve filme antes, além desse rolo de direitos, etc. É porque os efeitos pra fazer o filme dele não era. Não seria muito. Seria nível. Tentaram fazer a série lá nos anos 70, que a gente meio passou por cima. E era aquela coisa lá. Do, a série dos também poderes. Passou por cima do Homem-Aranha, não tinha nada a ver com o Homem-Aranha. Não, os efeitos, ele se balançando, ele escalando. Ah, sim, até sim. Que ele escalando parede era. De vez em quando bem feito lá. Não, sério, vocês que estão ouvindo isso e que nunca viram essa série, joga no YouTube, procura assim, Homem-Aranha 1977 trailer, só pra vocês verem tipo, os melhores momentos. É muito bom. Quando ele vai bom. Tá enfrentando o cara, vai pular pra grudar no teto, você vê que ele tá sendo totalmente puxado por cabos. O Magari falou um negócio que eu não sabia uma vez, que o ator tinha medo de altura, não, né? Sim. O dublê. E aí, quando ele tá subindo um prédio, era literalmente um cabo preso no cara, puxando ele pra cima. E aí ele fica balançando os braços e as pernas de uma forma desesperada, como se estivesse subindo. Mas na verdade é justamente porque o cara tava de olho fechado, balançando os braços e as pernas. E você acaba logo. É tipo aquela cara de terror que a gente vê na cara do Hans Gruber lá no primeiro Duro de Matar, quando ele cai no prédio. Que é a cara de terror do ator, do Alan Rickman. Que o diretor falou pra ele, a gente vai contar até 3 e soltar. Aí você faz a cara, aí eles contaram 1, 2 e soltou. Ele fez aquela cara de susto que ele faz lá. E o Alan Rickman até brinca, fala que foi a última cena que ele gravou, porque se ele não tivesse sobrevivido, já tinha gravado o filme todo. E se ele sobreviveu e ficasse bravo também, dane-se, já tinha gravado o filme todo. Uma coisa que a gente acabou comentando por alto também são, que não dá pra entrar em detalhes aqui, mas tem podcast lá no Aracnofan, se a pessoa interessar, é que o Homem-Aranha teve muitos jogos, né, de videogame. Ah, sim. Sim. Desde o primeiro que ele enfrenta o Rocket Racer. Foi o primeiro personagem da Marvel a ter o videogame ali no Atari, né? E depois, conforme foi evoluindo, ele foi sendo. Foi ganhando espaço no mercado, né? Nos arcades e tudo que veio depois. O do Atari, o gráfico do Duende Verde era tão bom que o Magalhães tá comentando aí, né? Parece um outro vilão que chama Rocket Racer, que parece que o cara tá numa prancha, né? Mas foram vários jogos aí, né? No PlayStation, né? Nintendo, então, e nos anos 2000 teve aquele clássico do PlayStation também, da Teia no Céu lá, que era o... É, acho que o jogo que o pessoal mais lembra é esse daí, do PlayStation, do Carnificina Total. É. Sim. Esse do PlayStation, ele era muito legal, porque eu acho que foi o primeiro que você realmente se sentia balançando, né? Tipo, nas teias. É, foi o primeiro 3D, né? Sim. O cenário era em 3D. Eu lembro que eu tinha... O primeiro 3D, que era chamado até de 1D. eu jogava no Mega Drive lá o Spider-Man vs Kingpin. Ah, bom, que susto. Achei que você ia falar. É, eu lembro que eu jogava ele no Mega Drive. Eu falei, opa, tem coisa errada. Não. E tinha como você se balançar um pouco nas teias. Só que, tipo assim, às vezes eu fazia só pra ver como era e tal. Só que sua teia acabava assim que a tela. Você chegava na outra extremidade da tela, sua teia acabava, né? Então, assim, era sim, legal e é tal, mas. Mas enfim. Aqui também é que, como fala, o negócio do 3D deixou mais livre. Antigamente era tipo só diagonal. É tipo você comparar, tem a segunda fase do Spider do Maximum Carnage lá, que ele sobe pelo prédio também, com o jogo do Atari, que ele também sobe pelo prédio. É totalmente diferente, né? É. Então assim, nos anos 2000, só pra comentar por alto aqui, até porque a gente já delongou demais aqui, o personagem ele acabou... passando por uns momentos meio complicados aí, né? E assim, principalmente... o personagem acabou, sim. É porque teve muito, muito problema editorial, eu acho, e tal, e gente que não conseguia escrever histórias muito boas do, do Peter casado e tal, tanto que eles desfizeram o casamento, né? Tipo, 15 anos depois que o casamento tinha sido feito, quase 20 anos, não, 20 anos mais ou menos, eles inventaram lá que, sei lá, enfim, não vou entrar em detalhe, mas o casamento foi desfeito, como se nunca tivesse existido, e, enfim, as histórias oscilaram muito aí na qualidade, né? No começo dos anos 2000 também a gente teve a iniciativa da Marvel do Universo Ultimate, né? De trazer o personagem para um novo público ali do século 21, que não precisava necessariamente ter acompanhado o personagem desde os anos 60 para entender o que estava acontecendo, não. É um novo universo, é uma nova versão do Homem-Aranha feita pro pessoal aqui dos anos 2000. E que fez sucesso, tava num título próprio aí até um tempo atrás. Que daí aconteceu tudo lá, o Peter morreu, tivemos o Miles Morales, que dá pra comentar um pouquinho na próxima década, mas, enfim, era um universo que se seguiu uma linha e que ela, teoria, existe até hoje, né, em partes. Eles, que tipo que a gente falou da Garota Aranha, né, uma linha paralela. Meu Deus, uma linda mulher aranha. Tinha também esse universo Ultimate, né? Não é? Teve 2099 também, que era paralelo também. Sim, tiveram outros e tal. Esses Homens-Aranhas e Mulheres-Aranhas alternativos, eles estão ficando mais famosos, ficaram mais famosos nessa última década, né? Porque no desenho Ultimate Homem-Aranha apareceram alguns, no filme Homem-Aranha no Aranha-Verso apareceram algumas versões também, né? Inclusive vai ter continuação com mais versões e tal. Então, assim, acho que os anos 2010, vamos dizer assim, foram marcados por essa expansão que eles fizeram nas histórias do Homem-Aranha de incluir 57 milhões de versões do Homem-Aranha nas histórias, né? Você tem Mulher-Aranha 1, 2, 3, 4, 5, você tem o Homem-Aranha, você tem o Porco-Aranha que nasceu nos anos 70, mas voltou agora. Você tem o Homem-Aranha 2099, que é esse do futuro. Você tem o Ben Reilly lá, que era o clone voltando à vida e tal. Enfim, o Homem-Aranha nos anos 2010, ele ganhou o próprio universo dele, né? O Homem-Aranha dos anos 2010 é o que os X-Men eram nos anos 90. Exatamente. Um gazilhão de versões. E assim, particularmente, eu acho que isso reduz um pouco a qualidade da história, né? Mas eu acho que as histórias ficaram um pouco mais superficiais, sabe? Não as atuais eu não posso falar porque eu não tô lendo, mas até onde eu li, elas começaram a não ficar tão mais interessantes quanto eram antes. Mas muita gente ainda gosta, né? Até porque se tivesse interessante, você estaria lendo. Estaria fazendo uma forcinha. Exato. Eu tenho que pegar essas atuais porque, teoricamente, nos quadrinhos, os roteiristas, eles ficam um tempo, e aí muda o roteirista. Ele fica um tempo, muda o roteirista e tal. Eu parei no penúltimo, né? Esse novo que tá escrevendo agora, que o pessoal elogia e tal, eu não li nada dele. Então, talvez seja bom, né? O pessoal elogia bastante. Bom, mas eu acho que a gente falou um monte de coisa. Deu pra ter uma noção boa do personagem. Não sei se... Faltou falar um monte de coisa também. É porque não tem jeito, né? Tanto que a gente queria fazer um programa... Que tal a gente fazer um podcast focado no Homem-Aranha? A gente pode falar mais coisas. Não vai render. Deve, só de um personagem. Deve dar mais... Talvez dá pra... A gente lança um trailer falando que é o melhor podcast de todos os tempos. Vai ser muito arrogante. Talvez dá pra fazer mais uns 3 programas, né? Acho que não passa disso. Mas a ideia, tanto que a ideia aqui era falar mais superficialmente, e acabou que a gente meio que destrinchou década a década. Destrinchou não, mas falou o principal de década a década do personagem, né? Eu espero que o pessoal que tá ouvindo realmente tenha gostado, porque a gente empolga um pouco pra falar de Homem-Aranha, né? Não é à toa que a gente faz isso desde 2012. O 2011 saiu o primeiro, na verdade. Eu acho que eu entrei em 2012, 2013, sei lá. Mas... Você entrou em 2012, na hora que eu então. Eu entrei em 2016, eu acho. Caramba, vai fazer 5 anos. Aí, tá vendo? Meu Deus. Bom, então assim, a gente já comentou várias vezes aqui, mas eu vou deixar o convite para quem quiser entrar lá no aracnofan.com.br para ouvir mais podcasts, né? Lá tem vários podcasts, mas um chamado Tweepcast, que é mensal, ele tem esses assuntos mais fechados, né, sobre Homem-Aranha. Então, Recentemente a gente fez um falando como que funciona o mercado de quadrinhos. Um tempo atrás a gente fez um interessante para quem tá ouvindo e quer saber mais, que é quais são as principais histórias do Homem-Aranha, né? As principais histórias para você conhecer o personagem. A gente fez um programa falando isso e tal. Então, assim, é interessante. E mesmo se você quiser. Não for do público que lê os quadrinhos, a gente tem de jogos também, tem de filmes. Basicamente, tudo que envolve Homem-Aranha, a gente tá tentando falar lá pouco a pouco. Exatamente. Inclusive, um dos programas que eu mais acho legal de fazer é chamado de UCF, que é o Ultimate Catire Paper Fighting. Que é que eles... Catire Paper, coisa assim. Sotaque em inglês. É Catire Papo em inglês, é Catire Paper. É um programa em que a gente escolhe 8 personagens e vai discutindo como se fosse um torneio, né? Quem ganha de quem e tal. Então é bem divertido. Tem esses programas mais malucos lá do meio. Mas enfim, e esse podcast aqui, que é o Paper Masters, ele é do site comicboxhqs.com.br. É um site irmão, vamos dizer assim, do Aracnofan. E a gente publica podcast quinzenalmente aqui, né? Então você pode... A cada 15 dias. A cada 15 dias, exatamente. Semana sim, semana não também. Ah, pode ser. Então, se você interessar, lá no site também tem alguns boxes para HQs que são gratuitos, né? A pessoa pode entrar, baixar, imprimir e fazer um box para guardar seus quadrinhos. Então. Tem bonequinho de papel do Homem-Aranha? É famoso? Tem bastante. Eu tinha um. Eu acho que tem até no site lá. Vou ver se eu linko aqui. Só que ele era muito pequeno e eu era muito iniciante. Eu não consegui fazer os dedos dele, que era precisava de pinça, sei lá. Eu tenho um bonequinho de papel do Homem-Aranha, que é aquele que o Vitor Cafage fez lá do Pioneer Park. Ah, sim, sim. O Renato Macedo, que já participou aqui uma vez, ele tem um. Ele participou Macedo. Eu pensei na mesma piada. Ele tem um Homem-Aranha de 1,80m, eu acho, de altura, 1,70m, não sei. É, tava real, praticamente. É. Então tem muito. Homem-Aranha e Marvel em geral tem muito bonequinho de papel, como diz o Magari, que é o Papercraft, né? Esse podcast ele surgiu. Você chama de Papercraft, eu falo o nome certo. Esse podcast ele surgiu na época como um podcast pra pessoa que tá montando ali um papercraft e ouvindo e tal, e acabou expandindo pra geral, né? Bom, e inclusive se você quiser apoiar o site, né, em geral, você pode apoiar via PicPay, né? Você pode deixar um valor financeiro mensal lá, mas também pode apoiar divulgando o podcast e o site pra outras pessoas, né? Nenhum conteúdo aqui vai passar a ser pago, não. É tudo gratuito e o PicPay é só uma forma de ajudar a gente, né? A manter o site no ar, etc. Certo, acho que é isso. Acho que é isso. Sim. Gente, então valeu, vai teia e Shazam. Shazam, carai. We'll be right back.